na escuridão. Frequências de paz para o coração. Força universal a nos conduzir. Fé para quem pensava em desistir. Índigo cristal, luz do sol que brilha de manhã. Índigo cristal, sonho de uma terra limpa e sã. Índigo cristal, esperança de um novo amanhã. Índigo cristal, semente da alegria de viver. Certeza de amor na indecisão. Frequências de paz, a desilusão. Sabedoria de viver, sempre a sorrir. Fé para quem pensava em desistir. Índigo cristal, luz do sol que brilha de manhã. Índigo cristal, sonho de uma terra limpa e sã. Índigo cristal, esperança de um novo amanhã. Índigo cristal, semente da alegria de viver. De viver. Índigo cristal, luz do sol que brilha de